quando entorna, a fera azul se solta, criado no Palmares, tudo casca grossa, ufa o peito, vai sem medo, mostra cara o teu arreto, pronto pra qualquer parada, é só chamar que eu vou, a Maruja da tá aqui, o contrário vai sentir, o sultão do Bacuri. Bora Bacuri, bora Bacuri, considerado a rocha aí. Senta a mão nesse tambor, a pancada arrepiou. Senta a mão nesse tambor, a pancada arrepiou. Aqui é Palmares, tudo casca grossa, ufa o peito, vai sem medo, mostra a cara, o teu arreto, pronto pra qualquer.